Para 3858, desça para 2000 pés, autorizada final LS, após estabilizar. 2000, reportada estabilizada, 3858. Estabilizou? Estabilizado. Chame torre 1185. Salvador, boa noite. Está 3662. Sinal, pistão no zero visão. Está 3662, check trem, livre pouso na 10, 0080 graus com 14,9. Livre pouso, pistão no zero, está 3662, livre pouso, está travado. Reduz a velocidade para 1709, após estabilizar. Está estabilizado, reduzindo, 3662. Estabilizado, 3858. Tá, 3858, chame torre, 1895. 1895, horário. Boa. Salvador, Bono, 885, estacionamento, portão 8. Portão 8 aprovado, chame táxi, 1885. Aprovado, 885. No 1613, chame centro Recife, na frequência 128.8. 288, boa noite, obrigado. Torre Salvador, está 3858, passando externo, baixado, travado. Está 3858, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando pista livre, 3858. 3662 no solo 50, livre à direita no 219. 219. Salvador, boa noite, até 3662. 3662, táxi aprovado Alfa, chama ingresso na direita. E a Alfa, 3662. Confirme. Confirme, pessoal do Salvador? Não, fala, era 1885, eu ia só informar que estava fazendo um operador de 5, mas já chegou aqui, estava habilitado por isso. Ok, sem problema, chame da senhor. Obrigado. Então 3662 autorizado, ingresso, portão 01, senhor. Para 0133. Bono 398, aciona identificação, autorizar a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Está 3858 no solo, 53, livre à direita no 219. Gente, por gentileza, quem chamou o cheque rádio veio intermitente e extremamente baixo, eu não copiei nenhuma parte da mensagem. 3858, por gentileza, cheque seu equipamento de rádio e chame para ninguém, está aqui, sou Juliette, 3858. Saque segundo 885, 190 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, Galeão alternativo. 190, 3 e 50, confirma? Confirmo. Confiado, 985, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera que está no zero. O ajuste agora no zero, no zero. No ponto de espera que está no zero, chame torre frequência 198 decimal 95. O gol no 85 tem um bom voo. Pátio Índia, posicionado no zero, ajuste agora no zero, no zero, chama torre 295. Obrigado, boa noite. 1883. Boa noite. TAM 3164, aciona a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060. Salvador, boa noite. Voo 885, ponto espera pista 1 no 0. Voo 885, a linha decola pista 10, venta de 080 graus com 13 nós. A linha decola 10, 1885. No 398, desce para 2.000 pés, ajuste no 090, autorizada a final e essa é porta estabilizada. Para 2.000, governo estabilizado, de 10 ou 3 ou menos. No 885, decolou 01 no controle 119.8. 19.8, gol no 885. Salvador, boa noite, voo 885. Voo 885, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. 360 na da El, voo 885. Tana 3164, desça para 3.000 pés, ajuste no 090. estabilizado com a pista vista, Gol 398. Gol 398, completa sinal, chame torre 11895. 1895, boa noite. Oi Salvador, muito boa noite, Gol 1398, duas linhas e meia para o externo, ainda não baixou o trem. 1398, tem livre pouso na 10, o vento é de 070 graus com 11 nós. Livre pouso na 10, Gol 398. Gol 1885, chame Centro Recife na frequência 13325. 325, 1885. Tá, 3164, chame torre 11895. 295, boa noite, 3164. Salvador, muito boa noite, eu sou 3164, passando externo, vai estar travado, zona zero. 3164, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 64, prosseguindo. Gol no 398, no solo 09, livre à direita, no 219. Bruno 398, autorizado Alfa Juliette, portão 08, já. Alfa Juliette 08, boa, na terra. Tá 3164, tem livre pouso na 10. O vento é de 070 graus com 13,9. Livre pouso, está 190. Tá 3164, livre pouso 190. No solo agora, usando 2, livra direito no 219. Obrigado, senhora. Boa noite. Obrigado. Solo, boa noite. 3164, celebrando. Boa noite, senhor. 3164, tá? Se aprovado de Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para 04, 3964. Equipe 5218, essa notificação autorizada a chegada à Mari, está presente o VoiceTap. No toque ideal, deixa para 2 mil pés, ajuste no 09. Controle de Salvador, Equipe 5218, informação Romeu. Equipe 5218, acione identificação autorizada a chegada à Mari, no ponto ideal, deixa para 2 mil pés, ajuste no 09. Pode ir para a 5218, VoiceTap. 18, vá direto, Duna. Liga 5218, negativo. Lite 5591, não acione identificação, autorizar a chegada a BONF no ponto real, desça para o nível de voo 050. 050, Lite 5591. Ciente, trip 5591. Salvador, boa noite, voo 604, cruza 205 para o 150, informação Romeu. Voo 1604, acione identificação, autorizar a chegada da Mare, desça para 3 mil pés, ajuste no 011, voe direto e TAP. Chegada chegada a Mare, desce 3.000 pés, direto de Itaqui, no 604. Controle o 604, por isso está o direto risco da 10, possível? Voo 1604, sim, após ITAP, aguarde autorização para proceder com LS Whisky. Ok, obrigado, 1604. Autorizado a acertar o ILS. 5218, autorizado, afinal LS é para estabilizar. Repassar. Salvador, boa noite, 3662, informação Romeu. 3662, informação Romeu, correta. Para o Natal, tem 370 aprovado, sua estafoscópia. Investigado. 3662, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, via Brasil 10 até November Tango Lima, após direto. Nível de voo autorizado 370, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar. Controle 1 no 9.8, transponder 5003 para 3662. Zero Natal, nível 3.70 para o Pérez do Lu, 1.0 até o Dani Natal, 2 direto. Levada 1.0 para o Mercedes, poucas disparas de vida. Controle 1 no 9.8, transponder 5.0 para 3662. Firme? Fala, curtiu algum desligamento do 3662? 5003 foi correto, senhor. Porta 1, não chame posicionamento. Desça para o nível de voo 050. Vai descer para o 050, no ideal, a possibilidade de voar em cap? Para 2224, autorizado em cap. Ok, obrigado, passarelo. ILS, 5218. 35218, chame torre, 1895. 1895. 35218 no ILS, visual pro campo. 5218, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Vai reportar. Salvador, boa noite, Oxa 6310, informação Romeu. Oxa 6310, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 060. Autorizado Mari, chega, desce para 060, Oxa 6310. está travado, 5-2 do Noi. Pouso na 10, o vento é de 0,7, 0 graus, com 14 nós, trip. 7. Reautorizado, desça para nível de voo 070. 070, parceiro. Trip 5591, reduza a velocidade para 1909. Reduzido para 1909. Desça para 3000 pés, ajuste no 011, trip 5591. Aceita pesco 1011. Voo 1604, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, após estabilizada. Autorizada a final ILS, descendo para 2000, o 1604, reportará espaço utilizado. Gol 1604, corrigindo, desça para 2500 pés, voe na proa de Sierra Vitor 366. 2500 pés, Sierra Vitor 366, na proa, nossa, 604. Tip 5218, no solo 30, livre à direita, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. Direita 219. Eu não poderia dar presente lá direto do Duna? Tip 5591, negativo, segundo na aproximação. Ok. Tudo cruz alfa, parte 3, tip 29. Salvador da 3858, boa noite. Boa noite, 3858, escute a informação, Romeu. Eu tenho 370 já aprovado para Fortaleza, o senhor está pronto, cópia? Tente da Romeu, pronto para cópia. 3858, autorizado para Sierra Brava, Foxtrot Zulu, nível de voo 19, correção, via Upper Zulu 19, até Foxtrot Lima Zulu, após direto, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Fruti. Controle 1-1-9-8, aciona 5005, TAN 3858. Fazer a Fortaleza, nível 370, informa Zulu 1-9 até Fortaleza. Decola da 10, curva à esquerda, Momo, Frote. 1198 é o controle, 5005 no transponder, TAN 3858, o gate é o 3. Portão 3, ciente, 5005, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Vai chamar pronto, da 3858. Ciente no 889, eu tenho 360 aprovado, Galeão, pronto, cópia. Autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via para Zulu 10 até SMAP, após direto, posição Lufto, após direto, Bravo, Bravo, Charlie, após direto, nível de voo 360, decola da pista 10 com curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 1-9-8. Aciona 5006, voo no 889. Carne 360, comunica aprovado. 1-0. Saída 19-8, 0-0. 5-0. 0006, cotejamento correto, Golo 889. Após, somente após posição Luve, autorizado Barbacena, bravo, bravo, Charlie. Chame pronto para o posicionamento, portão 8. Golo da 3662, livre, chame táxi, 3662. Minha 3190, reduza para 1790. Mínima limpa 210 nós. Informação do 6300. Bono 604, reporte estabilizado. Agora estabilizado, no 604. Chame torre, 1895. 1895, no 604. Oceania 6310, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 330, limite a magnética 080. Sim, entendeu, esquerda 330, limite 080, o Oceania 6310. O passaredo vai atingir o 70. Gente, aguarde para descida. Trip 5591, desça para 2000 pés, autorizada a finalizar, reporta estabilizado. 2000 pés já reportará estabilizado. Passaredo 2224, desça para 4000 pés, ajuste no 011. 4000 no 011, passaredo. Baixada travada no 604. Autorizado pouso, pista no 0, 070 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, voo no 604. Oceania 6310, desça para nível de voo 050, curva direita para o 030. Direita 030, descendo para 050, Oceania 6310. Passaredo 2224, desce para 3000 pés, ajusta no 09. 3000, passaredo. Minha 3110 para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 070. Desça para 4000 pés, ajuste no 09. Direita 070, vai interceptar o localizador, descendo para 4000 pés, Oceania 6310. Trip 5591, interceptou o localizador. Trip 5591, no chame torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Passarei 2224, reduz a velocidade para 1709, desça para 2000 pés, autorizada a sinal LS, após estabilizar. 7 passaredo para 2000 pés, reduz para 170 nós. Tocada a pista, aguarde a atualização de pouso, trip 5591. Gente, aguardando a atualização de pouso, trip 5591. Polo 3662 para o táxi, 1280 a bordo, 50, alterna a fortaleza. Confirme, 1801250 Fortaleza? Termo. Copiado, o senhor tem táxi aprovado via Índia até o ponto de espera pista no zero. Ajuste agora no 011. No ponto de espera pista no zero, chame torre frequência 118953662, tem um bom voo. 295, ponto de espera no zero via Índia, pontinho no 011. Posta 3662, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite. Está 3165, frente da Romeu. 3165, informação Romeu correta, o ajuste agora no 011. Galeão tem um 360 aprovado, só um minuto para cópia, prepare da Elva e da Bridge. Guarda 3165. Para o estacionamento 3 está 3858, bora. Livre, chame táxi 3858. Vai chamar para o táxi, vai chamar para o táxi. Ou no 604, eu solo. Alfa, chama ingresso Juliette no 604. Alfa, chamada para a Juliette, no 604. 3165, pronto, cópia. TAN 3165, pronto, cópia. Pronto para 4, 3165. TAN 3165, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, na APROS Luno 0 até SMAP, após direto posição Lúvito, após direto Barbacena, após direto nível de voo 360, pistinhos no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 199.8. Transponder 5010, TAN 3165. Aprovado o Galeão 360, poderia confirmar a aerovia? Aperos 1-0, até a posição SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena, após conforme rota, senhor. 360, Galeão aprovado, Aperos 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 19-8-50-10, 3165. Correto, 3165, portão 4, chame e puxa o bike acionamento. Obrigado. Luciana, é 6310, reduz a velocidade da aproximação, vai seguir o Alfa Tango 72 a 7 milhas. Certo, Luciana, é 6310. ATR-72 da Passaredo. Quem? É o primeiro? Segundo ou terceiro? É o segundo tráfego. Ok, obrigado. Estou passando externo. Ciente. Aguarde autorização de pouso, reporte passando a DA. Passaria do 2224. 2224. Oceano 6310, chame torre 11895. 11895, Oceano 6310. Torre Salvador, boa noite, Oceano 6310. Oceano 6310, boa noite, chame passando Simbra. Chamada passando Simbra, Oceano 6310. Para ingresso na Juliette, no 604. No 604, guarde para ingresso, senhor. Guarda, no 604. no solo 43, livre à direita, na delta, solo 121.9. 21.9, triple. Bom, no sexto 2, 4 horas copiado, 3858, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 1, ponto de espera chame torre 118.95, 3858, tem um bom voo. Obrigado, táxi, ponto de espera pista no 0, 118.94, obrigado e uma boa noite. Boa noite, senhor. Paulo, Tripe 5595, na Librona Eco. 5591, autorizado Alfa Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5591. Alfa Kilo, Trip. Voo no 604, atento ao tanque, acabou de ser autorizado para o ponto de espera. Livre ingresso no portão 02 no 604. Tá, livre ingresso para o 2 e atento ao tanque no 604. 310. Condor 077, I'm sorry sir, confirm. You're requesting a startup now, is that right? That's confirmed. Roger sir, you're not approved for startup, Condor 077. Okay, what's the reason for the delay? Confirm sir. What is the reason for the delay? Okay, the reason for the delay, you do not have your clearance, sir, so you cannot allow it to start up your engines before you have your clearance copied. Okay.